Control 30 to Miami flight level 360. Stand by 1 minute for a copy, please. Boa noite, Tantri, zona 70, acione a identificação na proibida abdessa para o nível 050. Após, prossiga via chegada Mari para 2000 pés, NH10012. Menin, November Echo, November India Mike Transition. Salvador Departure Frequency 120.8 and the Squawk 5147, American 230. That's correct, 5147 and the departure Momo, Mike Oscar and Nenin, November Echo, November India Mike Transition, come back ready for pushback and start up gate 11, American 230. 230, copy, and we'll call ready for pushback. Tantri, zona 70, autorizado final, INS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado INS X-Ray, da pista 10, reporte no localizador, Tantri, zona 70. American 230, push back and start up, approve the comeback, ready for taxi. Already for taxi, American 230. dia, o Golf informa Mike. Golf informa Mike, bom dia, prossiga. Golf informa Mike, solicitando autorização de reboque, bate 1 na posição 7 para o bate 3, 2 no Romeu. O Golf Uniforme Mike aguarda para iniciar o reboque devido à aeronave da American Airlines no portão 1-1 já autorizado para o pushback. Ok, gente, Navarro, obrigado. Localizador visual, tá 3170. 3170, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 195, boa noite, obrigado. Boa noite. Hey, America 230, so call me back right again, okay? Uniforme Mike, escuta. O Gol, Golf Uniforme Mike, na escuta. Uniforme Mike, na escuta. Totalmente pronto para iniciar o reboque? Liga pro Golf Uniforme Mike. Está totalmente pronto para iniciar o reboque? Afirmativo, pronto para iniciar o reboque. Autorizado iniciar o reboque, agilizando o quanto possível, na escuta permanente, Golf Uniforme Mike. Ok, gente. 70, bom dia, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso na pista no zero, tá 3170. Roger, stand by, American 230. American 230, pushback in startup approved, comeback ready for taxi. Startup pushback approved, then we'll call ready for taxi. 31170 no solo aos 23, libere a direita, chame solo 121, décima 1. Dan 3170, bom dia. Prossiga táxi via Alfa e reporte para ingresso da Cruz Juliette. Alfa, chama. Zero, mantenha a posição antes da Juliette, portão previsto ao 07. Ô, Weber, alguém vai tirar ela de tu lá? American 230, taxi via April 1 and taxiway India. On hold point runway 10, call tower 118.95, declination 1012. 1012. April 1, India, hold point 118.15, American 230. 18.95 on the hold point. 118.95 at the hold point, American. 3170, de passagem ao 757 da América Airlines, que prossegue para o ponto de espera, após Juliette, portão 07. American 230 cleared for lineup and takeoff. Runway 10, the wind is calm now. Cleared to lineup and takeoff 10, American 230. Alto voo do departure 120.80. Have a nice trip, sir. 12080, American 230, good night. Afirmativo, 992, tem que dar passo trás para autorização, recife. Pronto, copy. Alto. 360. 120.8. 1192, autorizado, recife, nível 370. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Fuca, Jamo, Caju. Aracaju, após Aracaju, DCC Recife. Frequência do controle 1208 e 5151 no transponder. Estamos autorizados a Recife, nível de voo 370. Decola da 10, curva esquerda, saída Fuca, Jamo, Aracaju, após DCT. 1208, controle 5151 no transponder. Estamos no portão 9, o gol 1192. Protejamento correto no portão 09, chame pronto, pushback é na gol 1192. Tá amarelo, cara. D3891, na sua identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2, vou na proje Pelu, para em Pelu interceptar via bom. Salvador, Golf Uniforme Mike, formando término do reboque, parte 3, posição 2, Romeu. Gente, Golf Uniforme Mike, bom dia. Sim, obrigado, bom dia. American 230. American 230, go ahead. American 230, call now receive center frequency 126, decimal 85. If unable, 125 equal 5. Bye bye. 126.85, if unable, 125, decimal 5, American 230. 545. 545, back up. Autorizado, chame táxi, voo 1192. Autorizado, vai iniciar a partida na posição aqui após a gente ter que 291 autorizado, livre 2 mil pés, o ajuste no 012, tem condições de voada presente do interceptar final? Posso. Livre Duna, intercepta final, reporte estável. O ajuste no momento no 0 no 2. Eu vou dar estável no 0 no 2. Pronto para o TAC, Santana, Maceió, 3 horas e 45 autonomia, com 5-1 aborda. Tigo 1 no... Utilizado TAC, via parte 1, Índia no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste 1-0-2, tem bom voo. 112, autorizado Pátio Índia, ponto espera 1-0, chama 2-2-9-5. Obrigado, bom dia, bom, 1-1-9-2. Salvador, bom dia, gol 1-1-9-2, passado no 0, Flávio. Gol 1-1-9-2, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento variável com 0-2 nós. Sim, autorizado a alinhar e decolar, 1-0, gol 1-1-9-2. Estabilizado na pista vista, o TAN 3891. TAN 3891, torre 1-8, decimal 95, com pouso. 295, boa noite. Golfo Salvador, boa noite, Altan 3891, vai passar em Dia Serra, bate pra baixo. Então 3891, bom dia, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento variável com 02 nós. Livre pouso, pista 10, tá 3891. Gol 1192, decolar 253, chama agora o controle, 120, décima 8, tem um bom voo. 208, gol 1192, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1192, decolou na Puca. Uno 192, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 370, sai da Puca. 370 na Puca, gol 1192. A 3891 no solo aos 55, libera a direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette na sua escuta para 02, direto. Uno 92, chama o centro Recife, frequência 12685, secundária 12545, bom voo. 3625, 2545, bom voo, 1 Uno 92, obrigado, bom dia.